criado no brega. Solta a voz, bora, velho. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. E aí, mulher? Me disse, adiantou alguma coisa? Procurar alívio passageiro. Beijaram umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de ver. Família de Tsunami. Lembrou de mim, não teve jeito. Aí, atenção, 10 horas de arrocha. Quem tá me ouvindo, solta a voz. Bora! Se completa, Mavazinho gosta. Pautinha. Porque se alguém vê feito que você tanto espera. Agora eu vou machucar de verdade, viu, família? Alô, Marcelo Brito, alô, Paulo do Pida, alô, Neto Sandes. Essa aqui é pra vocês, mulheres, ó. Bora, Biel. E tá de novo com essa pessoa. Fã clube, vamos tomar uma. Outra vez. Obrigado, viu, gente? Obrigado de verdade, viu? Amo vocês. Pra você, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar, Deus me joga fora. Vou nem cantar, vamos lá! Para de se chegar, de se iludir. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você supera. Quem é fã de Marina Mendonça, faz barulho aí. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água? E se eu te contar que a água acabou? Sai, Júlio. E o açúcar que tem é só no meu amor. Bora, véi, canta, canta! Que coincidência. A galera do lado direito aí, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha aí! O que é que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. E aí? Eu sei você quer desistir. Vamos derrubar esse parque de exposições, Salvador. Eu quero ouvir vocês. Solta a voz. Vambora. Surprise!